fala seus nomes, da área direita, se ela está ali, um bonzinho, esse não é lá de longe. Bom dia, Gol 162, final estabilizado, 1-0. Gol 162, bom dia, autorizado, posição 0, vento 30 graus, 7 nós, ajuste 0, 1. Dia 16, autorizado, posição, Gol 162. Salvador, Gol 1962, final da Chiesa. Gol 962, Chiesa, Lascar, localizado com o pistão 10, vento 60 graus, 7 mais, ajuste no 0, 1. Livre pouso no 0, Gol 1962. 962, solo 44, libera a direita, senhor solo M21, última loja. Direita, solo 21, boa marcação. Estamos mais Bravo e Yankee, bom dia. A gente no 0116, reporte para São Paulo. Agora estamos mais grave e antes autorizado pouso. Estamos 0, vento 1, 2, 0, grau 2, 2. Mais grave antes, sala 5-2, libera a direita. Chama a sala em Brasília, sinal 8-3-4. Prefiro com sinal parte, mais grave antes. Sente, grave. subida. 4082, bom dia, já furado estado, autorizado ponto. 0,250 graus, 22. Autorizado ponto na pista 10, azul 4083. Bom dia, autorizada, né, irmã? Você precisa usar. Azul 4082, sol azul 400, libera a direita, chama sol 122, chama lá de molho. São 3895, autorizado, de 410, 2330 graus, 22. Delta, passagem sobe o voo via de direcionamento em prospecto. Mais que grave, acho autorizado ingresso no 7, após sede na ótica, estacionário presente. Delta Papai Uniforme, reposte no ponto de da Romeu, assiste no zero, no meu. 7 Lima, do Claro 07, sendo controle número 20, destino a 8 Gol. 208, Hotel Fox 7 Lima, graças. Nossa, papai uniforme autorizado, ingresso. Pistão do sete, eu posso me entrar. 356, canal estabilizado da 1-0. Canal 356, boa tarde, eu sou ligado com o pistão no 0, né, 40 graus, como eu disse, nós, o ajuste no 0 no meio. 10 tem 10 esforço na 1-0, canal 356. Mantenha a posição, aguardando a autorização do decolagem e dando a fase de pânico. Estamos Delta Papai Uniforme, acerta com tristeza em turbulência do aeroporto de Venturi, está achando que pôs o nome 0, autorizado de colapso, estamos certo com o vento no 30 graus, 7 anos. Câmera 356, descolado ao começar o solo aos 1-5, livre à direita, chama o solo em 2-1, bom dia. Bom dia, bom dia. Passarinho solo, decolado aos 1,5, em condições de cruzar de imediato o eixo da 1-0 sobre o ponto médio? Afirmativo. Autorizado, cruzamento é possível no eixo com a evolução aproximadamente 3 minutos para pôr de 1-0. Delta da Califórnia, você segue via linha do litoral norte. Vai dar um teste normal com tudo. Segue na linha do litoral norte, aguarda um teste normal com o Delta da Califórnia. Oi, Salvador, muito boa tarde, seu 3378. 3378, boa tarde. Autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 7 mais ajuste no zero, 1 metro. Pouso na pistão zero, 3378, no zero, 1,6. Pouso 4-1, mantém a posição posto para no zero. Delta Papai Uniforme, chama o controle 120, deixa na 8. Chama o controle 208, Delta Papai Ajuste na aproximação, aguarde a localização de pouso, ajuste no 0 no meio. Agora avistado, 30 pouso no 0, vento 1, 20 graus, 0612 de nós. Centralizado o pouso na 3, o televisor da Ingram Lampi, capoeira no zero. Cabeceira, cabeceira 1-0. Formei o Xana, passou o autorizado final 1-7, reporte final, apenas confirmou até a possibilidade de pouso no direto no pátio. Segue o Xana 1-7, reporta quando o microfone acabou aqui. Bono 250, decolado ao 31 no controle 120 decimal 8. 208, claro. informações em relação ao cruzamento? Cruzamento? Autorizado, cruzamento no 735, após Quebec, Mike Lima, Lima, Chinsol, 1-2-1, decimal norte.